Eu ouvi uma discussão ontem dizendo que uma pessoa com a outra falando assim: ah, mas você, eu tenho índio no meu sangue, então eu sou da raça vermelha. O outro diz: ah, mas todo brasileiro tem índio no sangue, todo mundo tem da raça vermelha. Daí o outro disse assim: ah, você é índio, você entende a natureza igual os índios entendiam? Você nunca vai entender a natureza do jeito que o índio entendia. Que jeito que é esse que vocês entendem a natureza que a gente não consegue entender? A natureza como mãe. Uhum. De tudo. Certo. Inclusive sua. Uhum. Nossa. Que tudo é da natureza. E o culto a ela é muito importante. É o mesmo que você está se cultuando. Uhum. Quando você faz alguma coisa que te faz estragar o seu físico, você está indo contra a natureza. Então não é só arrancar uma árvore. Ah, o mal contra a natureza não é só isso. É um pensamento negativo. Um pensamento negativo? Esse. É um mal com a natureza. Com a natureza. Nem que seja a sua própria natureza. Esse. É essa a definição. Ah. Que você é um ser da natureza. Certo. Então, ferir a natureza é quando você também está se ferindo. Nossa. Você está indo contra o princípio de Deus, que é a natureza. Parece que o senhor associa a natureza com o que é natural. Isso. Uhum. Não com a árvore, com flor, com planta. Isso tudo faz parte desse planeta. Certo. E com os seus. Certo. E cada um tem sua vida independente. Uhum. Sendo que há uma diferença do ser humano. Uhum. Ele pensa, ele raciocina. Oh. E é isso que tem que ser despertado. Tirar o ser animal, que é o ser humano, e tornar ele num ser pensante. Pensante da luz que ele traz. Olha. A licença e a permissão do dono dessa casa. Salve o caboclo Pena Branca. Tudo bem com o senhor? Qual é o intuito deste trabalho? De esclarecer para as pessoas a vida no mundo espiritual, a nossa interação com os espíritos, a nossa responsabilidade frente à vida que fomos aqui agraciados. Que Oxalá cubra essa sua caminhada, senhor. Essa sua tentativa do conhecimento, sim, que ele cubra esse com paz, com harmonia. Porque isso também traz muita guerra. Mas só se faz a paz através da guerra. Oh, meu pai. E muitas das vezes a guerra interna. Uhum. Não é a guerra externa. Não. É a interior. Interior. E que essa guerra, se você já passou, se você está vivendo, esse dia a dia é essa guerra. Sim. Que ele cubra isso e traga essa paz. Oh, viu? Meu pai, que assim seja, viu? Pode graças começar, a Deus. Viu? Quando diz que a ideia de trazer o conhecimento e essa abertura para as pessoas que estavam, de uma certa forma, na escuridão e que causam embates entre facções do mundo espiritual, o que a gente deve entender aqui na matéria? Toda a energia que é dispensada para um determinado trabalho, enquanto energia, ela tem uma polaridade. Uhum. Não é isso? É. Se ela é energia, ela tem um polo positivo e um polo negativo. Isso. E esse polo negativo é que vai atuar para que essa energia não se harmonize, porque sempre se procura, quando você começa um trabalho, seja ele espiritual ou material, é um equilíbrio. É. E esse equilíbrio, muitas forças não querem. não quer que esse equilíbrio se estabeleça, certo. Porque vive no desequilíbrio. Então, é esse embate espiritual, é essa guerra interior. Entendi. O senhor sempre soube, desde o começo, como caboclo, a função do Exu. Certo. E a neutralidade dele perante as nossas relações. Mas, no entanto, o caboclo trabalha no terreiro junto com o Exu. Como é que o senhor se comporta quando o Exu, sendo neutro, assimilando a negatividade do consulente, vai e faz? Aqui o senhor não autoriza. Como é que funciona isso? Isso. Uhum. É isso que eu vou dizer. É. Toda casa tem que ter um guia-chefe. Sim. Esse guia-chefe é o responsável, é o refletor da luz. Não é isso? Ele é o responsável por tudo que se passa na casa. Então, todo o trabalho, toda a atuação de Exu tem que passar pelo crivo desse refletor. Então, se o refletor se proíbe esse tipo de coisa, isso não pode acontecer. Se o refletor permite isso, é porque houve um comando para permitir. Porque assim como tem um comando da luz, tem um comando da não-luz. Sim. Que eu não vou chamar de treva. Não. Viu? Sim. Então, sempre passa por esse refletor. Por isso a importância de se ter esse guia-chefe, em qualquer que seja o segmento religioso, ter essa consciência que reflita essa luz. Uhum, claro. O senhor disse, por isso a importância de ter esse guia-chefe, como se fosse um mecanismo que a gente mesmo cria e já não vem do astral programado e direcionado para todas as casas que se abrem. Todas as casas vêm isso. Já vem com guia-chefe. Quando o senhor fala... não é desenvolvido. Ah, então é isso que falta. É isso que falta. Falta a coragem do médium de respeitar uma entidade, mesmo quando isso vai contra os seus princípios. Uhum. Porque ele tem que raciocinar que o mundo espiritual não é o mundo material. Não é. Que a mesma forma de pensar não é igual num e nem no outro. Se nós viemos com uma coisa que vai de contra aquilo que ele tem vontade ou desejo, é porque lá na frente nós vamos ver o resultado que sim, isso vai dar. Sim, senhor. Então ele tem que ter a humildade de aceitar essa decisão. E nem todos têm, filho. Nem todos têm. Nem todos têm. Porque já se sente como dirigente de uma casa, é. Ele é o guia-chefe. Ixi. E não pode ser. Não pode. Não, sempre tem que ter uma voz superior, o refletor da luz. Uhum. Senão essa luz não chega até lá. Tá certo. Quando ele deixa de ouvir o guia-chefe, esse guia-chefe dá lugar para outro que se diz guia-chefe? Não. Nunca? Não. Ele simplesmente é como se fala. Você vem com uma missão de refletir a luz. Se esse médium que você está trabalhando, ele impede essa reflexão da luz, você continua atuando, mas vai ser mais difícil se você impor e colocar as coisas que têm que ser determinadas. Ah. Porque o mental do médium atua. Atua. Atua. Você tem que, para ter um guia-chefe ou ser trabalhador de uma casa, a primeira coisa é isentar o seu mental. A primeira coisa é concentrar e dizer que a minha entidade, que essa energia que venha, que não meu mental não atrapalhe o mental dela. Uhum. Que ela possa passar a verdadeira mensagem e não aquilo que eu quero. Claro. Aquilo que eu quero enquanto médium, isso, não isso. Como entidade. Sim, sim, claro. Porque também não é o que eu quero, é o que eu reflito. Sim. É diferente. Claro. Ou seja, o caboclo guia-chefe, igual o senhor acabou de dizer, não faz o que quer, é um refletor também de uma lei maior. É isso. Isso. Uhum. Então, todo mundo tem que ser pai de santo para ter um guia-chefe? Não. Não. Todo mundo tem. Todos têm. E é sempre um caboclo? A maioria das vezes. Por quê? Porque nós somos o responsável pela simplicidade. É um dos pilares dessa Umbanda. É. E a simplicidade está no, na forma de agir, na forma de falar, na forma de fazer, sem muito esparafatoso, sem muita pompa. Sem muita isso volta. Isso não precisa. Sim, sim. Não é esse? É. Se tiver, mas que tenha verdade. Uhum. Porque o que importa para nós é a verdade da palavra, não o floreado que ela tem. Certo. Ou seja, na Umbanda, o caboclo índio é responsável pela simplicidade. É. O preto velho pela sabedoria. Por que foi simbolizado isso? É, então, isso que eu queria saber. O caboclo. O caboclo vem do índio, não é esse? Da forma índia. Sim. Indígena. Indígena. E essa forma, você vê que é desprovido de roupa. É verdade. Então, isso significa a simplicidade. Ele se veste com a mata, com a pena do pássaro. Ah, nossa. Ele não cultiva, ele não tem esse culto a se cobrir, a se... O enfeite dele é todo esse natural, é tudo que a terra dá. Então, aí está a simplicidade, a simbologia da simplicidade. Agora sim, entendi. E o Preto Velho Sabedoria e o Exu significa o quê nesse... É esse caminhar entre a simplicidade e a sabedoria e a pureza que vem com as crianças. Uhum. Com essa forma de beji, com certo. A forma natural. Porque todos têm dentro de si uma criança. Certo. Como também tem um Exu. Ah. Porque é o antagônico. Certo. É o oposto. O oposto. Certo. Então, o Exu significa o que exatamente? O caminhar, o senhor falou? É o trânsito entre essas energias. Certo. Exu, ele se divide em duas formas. Ah. Os guardiões da lei divina e os executores da lei divina. Certo. Enquanto guardião da lei divina, como o próprio nome fala, guardião, ele guarda a lei. Uhum. Ele é como se fosse um livro que você, quando precisa, tem que ir consultar. Ah. E a outra forma é o executor dessa lei. Que é o Exu. Que é o Exu. Certo. Que é esse de trabalho. Certo. Que sempre vai executar alguma coisa que saiu desse guardião. Porque ele é que guarda isso. Certo. Então, ele é o responsável de dar conta para Exu fazer e Exu prestar conta a ele do que foi feito. E para isso não tem tempo. Não existe esse tempo determinado para Exu executar. Ah. Ele tem a ordem de execução. De execução. Por isso que às vezes tem essa dúvida, Exu faz o mal, Exu faz isso, isso. Não faz. Não. O que Exu faz é botar a pedra no seu caminho para você tombar. E na hora que tombar, ser humilde de pedir ajuda para se levantar. Então, ele ao mesmo tempo que ele está fazendo o que se diz mal, mas é um mal para o caminho do bem. Sim, claro. Para o caminho do elevado. Sim. Não é o mal para a derrota, para a destruição. Claro. Seria o caso dos trabalhadores de segurança, as polícias que temos, quando são honestas e sinceras. Isso. Executando esse trabalho. Isso. E quem seria os guardiões da lei? É, e aí? Seria essa cúpula maior, que se chama na terra de juízes, isso. Desembargadores, claro, né? Sim. Esses ministros desses tribunais de justiça. É. Então é como se fosse isso, porque isso também é planejado no astral. Cá é uma cópia do que tem lá. Tá certo. Mas quando diz assim que está respondendo para uma hierarquia diferente da nossa, que tipo de hierarquia pode ser diferente daquela que o senhor responde? Não só tem uma hierarquia? Não. São quatro elementos naturais. Certo. Esse, terra, água, fogo e ar. Yeah. E desses quatro elementos, você tem o fogo que aquece a água, o ar que alimenta o fogo e a terra que tudo se germina através da água e através do fogo. Sim. Através do sol. Tem plantas que têm elementos que só germinam com o sol, tem outros que tem que ter água. Então você vê a mistura que tem nesses elementos. A mesma forma são as hierarquias. Existem as quatro principais e as demais que cercam essas quatro. Uhum. Então são sete hierarquias. Em tudo fundamentado dentro da Umbanda, nós estamos falando de Umbanda, é fundamentado nas sete hierarquias. Sete hierarquias. Isso. Mas então, quando se fala da trindade do oposto, que é Lúcifer, Astaroth e Beelzebú. Isso. Esses daí entram onde nessa história? Nessa hierarquia é oposta. Dentro desses sete, isso. Tem o deles. Existem sete linhas de Umbanda. Claro. Aí existem sete linhas opostas à Umbanda. Ah. Porque se é uma energia e aqui é positivo, ele tem que refletir o negativo. Certo. Então eles entram nessa hierarquia. Ah. Que tem o dom, a maior coisa dessa parte, desse negativo dessa hierarquia, é provocar no ser humano a ilusão, não o mal. Porque a ilusão é que te leva ao mal. Uhum. Ao mal para suceder. Tá. Quando você tem a ilusão de que está fazendo mal ao outro, você está fazendo a você mesmo. Certo. Porque o outro é seu irmão. Claro. Entendeu? Claro, sim. Então é, o grande mal é a ilusão. É a ilusão. É a ilusão que você está me enganando. Porque você pode me enganar, mas não pode se enganar. Aham, claro, claro. Entendi. E o que está dentro de você está dentro de mim. Uhum. Então você não está me enganando. Entendeu? Sim, senhor. Não está enganando. É, mas assim, entre as hierarquias da luz existe dissensões, ou seja, desentendimentos? Não. Existe debate. Existe como fazer. Para isso tem uma união. Sim. Se uma energia ela está muito quente, ela precisa de quê? De água. Yeah. Para amenizar. É. E aí vai se reunir, quanto de água vai ter nisso? Sim. Eu estou trazendo isso para o plano físico. É. Não é que tenha que jogar água na energia. Entendeu? Entendi, claro. Então, assim, vai ser a esse plano e vai ser visto quanto de água precisa para amenizar esse fogo. Certo. Então, não existe uma dissidência. Existe um debate de como fazer e de que forma isso vai ser melhor aqui na Terra. Como é que isso vai refletir aqui? Porque se um comando é dado cá, esse comando reflete nos guardiões, os guardiões mandam para os executores e nós somos os grandes, como se fala, orientadores dessa execução. Nós, os caboclos? Esse, caboclos e preto velho. O caboclo com a sua simplicidade e o preto velho com a sabedoria. E chegar para um filho e falar, meu filho, esse caminho seu, essa dificuldade faz parte do seu caminho. Força para você passar por isso, que depois você vai estar bem. É. Isso é uma sabedoria. Sim. E a simplicidade num conselho igual esse viria como? Passe de cabeça erguida, nunca deixe a sua cabeça. Entendi. Claro. Entendeu? Sim. Então, parece que então existe uma certa facção que está sempre interessado que a gente continue na ilusão. Isso. O que motiva eles ter essa vontade de que a gente fique na ilusão? É a ilusão que ele próprio criou, ah. que ele, essa hierarquia criou, é. De que o poder está na manobra, o poder está na falta da luz. Mas isso também é uma ilusão. Até isso é uma ilusão. É uma ilusão. Porque o poder, ele não tem lado. Poder é poder. E só tem um. O que criou tudo. É. Só. O restante é força. Força só. E força se manifesta. Poder não. Poder ele cria. Claro. Mas força se manifesta. Se força se manifesta, aqueles que estão na ilusão têm uma força limitada. E se manifesta. A força também se manifesta lá. Também. Mas é limitada. É limitada. Limitada à ilusão. Claro. Mas a força desses que estão na luz não é limitada. Você já ouviu falar, filho, que a raiva cega, sim, a inveja cega, já é essa a limitação. Ah. O filho fica tão olhando só para aquilo que ele acaba deixando de olhar para o lado. E muitas das vezes a solução está do lado. Está do lado. Mas ele está tão cego naquilo que ele não consegue fazer o enxergar. Claro. Tem uma questão que surgiu, inclusive hoje, sobre a ideia de que a gente às vezes vê falar sobre colônias espirituais e elas sempre aparecem com muralhas enormes e torres de eletricidade para parar o trevoso de entrar. Para que se está na vibração, se vocês se interagem por vibração, para que teria quando necessidade? Quando você recebe, quando essas colônias, porque existe. Ah lá. Quando ela recebe os espíritos, é. Muitos ali estão ainda numa fase de ilusão muito grande. Ah. E eles são os portais de entrada desse. Certo. Desse que você chamou de trevoso. Claro. Esse porque é um irmão nosso. É um irmão. É um irmão que um dia vai estar na luz. Sim. Através desse trabalho na Terra. É. Então, essa proteção é para poder cuidar desse espírito. E a opção dele, esse livre-arbítrio que vocês tanto falam, não é aqui, é lá. Ah, por isso que o Livro dos Espíritos fala, o seu livre-arbítrio consiste nas escolhas que você faz antes de encarnar. Isso. Nisso consiste. É depois... Isso é que é livre-arbítrio. Depois que você escolhe, você não tem mais. Certo. Senão você vai ficar escolhendo a vida toda. Não sai do lugar. Não vai sair dele. Certo. Antes você escolhe esse e vê que é ruim, que é o outro. Aí vê que o outro é ruim, que é o outro. É. Não, a escolha é feita lá. Certo. E depois não tem mais isso. Não tem mais. Não. Quando um ser é encaminhado para reencarnar, entra as sete forças que eu falei para você, para a criação desse espírito, para a criação desse corpo físico que esse espírito vai entrar. Certo. Esse espírito passa por um processo de redução e de esquecimento de tudo que ele passou. Sim, não é de anulação, é de esquecimento. Tá. Nessa redução, exerce a força dessa grande senhora Nanã. Ah. Ela tem esse poder de reduzir o espírito para que ele possa reencarnar. Claro. E quando ela reduz, o Baluaê, o Mulu, tem o poder da terra de dar carne a esse espírito, da formação. E aí entra Exu, na atração do homem pela mulher, para poder gerar esse ser. Certo. Exu entra nessa criação. Uhum. E esse ser, quando ele é gerado, entra as forças de Iemanjá. Você já reparou, ou já prestou atenção, que não só o planeta, mas como o humano, nós, esse corpo físico, ele tem mais água do que carne? Sim, senhor. Isso é o quê? A senhora das águas é Iemanjá. Olha. Então, na hora que fecunda, na hora que gera, é ela. Claro. Após essa geração, você vê essa posição fetal. Você já viu que esse feto, ele fica numa posição encolhida? Sim. Fazendo, protegendo a Kundalini, protegendo os chakras. É. Porque nesse momento se diz que ele está no colo de Oxum. No colo de Oxum. Você vê quando essa senhora desce no candomblé, ela vem, a todo o gestual dela é de carregar uma criança no colo. Sim. Então, mas não é no colo físico, é no útero, é no colo espiritual. Certo. E quando essa criança nasce, e passando por todas as adversidades que um feto passa, se a mãe não tiver o cuidado, se tiver um problema de saúde, tudo isso vem à força do Ogum, rompendo as barreiras para poder aquele espírito chegar à Terra. Olha! E quando esse espírito nasce, quando essa criança nasce, ao dar à luz, aí que saiu esse termo, entra a força de Oxalá. Não. Oxalá se faz presente. Eita! Por isso, no ritual do candomblé, meu filho, primeiro é saudar Exu e o último é Oxalá. É relembrando a criação. E o senhor, como caboclo de Umbanda, concorda com isso? Concordo e afirmo isso porque também passei por isso. E faço parte dessa caminhada. Certo. Como um refletor da luz. Passei por isso quer dizer o quê? Também tive vida. O senhor foi um índio mesmo. Pois. Não só índio, fui um jesuíta. Também. Também um branco. Fiz estudado nesse colegiado dessa igreja, e após ir para esse país e ter participado de um massacre, de uma avassaladora retirada de cultura, entendi que não era assim. E voltei na forma de caboclo para poder redimir tudo aquilo que foi feito, tentar restabelecer essa cultura. E o senhor conseguiu? Não, ainda não. Ainda não. Então, às vezes, a gente tem que pensar bastante no que está fazendo, que para refazer depois não é tão fácil assim. Não é. Tá certo. Então, quando o senhor fala assim que existem essas... Estava falando das proteções. Então, essas proteções nas colônias existem por conta das pessoas que realmente... Desses espíritos que estão chegando até a colônia. Que são... abrem portais. Isso. Quando você lê aquele livro desse André... Isso. Você vê que tem uma hora que ele fica assim, por que não salva esse espírito? É. E o mentor fala, não, ele ainda não está na hora de entrar. É. Porque se aquele espírito entrar, ele vai abrir um portal muito perigoso. É. Então ele fica ali, isso é maldade? Não. Ele está na lama da ilusão, na lama que ele criou para ele. Enquanto ele verdadeiramente não quiser evoluir, ele não vai poder ser retirado dali. Certo. E eles usam artimanhas. Olha. Usa a ilusão claro. De se fazer de bom, de se fazer de que quer. Mas só quem pode enxergar além do físico, além daquilo ali, é que pode determinar se eles estão na hora de entrar ou não. Ah, claro, claro. E entrar significa o quê? Ser cuidado, ser tratado, uhum. e depois ser colocado para ele tudo que ele se passa, tudo que houve, qual é a missão dele, e aí entra o livre-arbítrio, se ele escolhe reencarnar. Olha. Se está no momento dele reencarnar. Certo. E se ele assume os compromissos que ele tem. Muitas das vezes, meu filho, vem um filho aqui na Umbanda, sim. que ele tem uma inimizade espiritual, não é de terra. Com? Os espíritos que ele um dia prejudicou e que ainda não encarnaram. Mas que isso ainda pesa na aura dele. Sim. E aí nós temos que trabalhar isso na mente desse filho, para que esse filho receba o perdão e seja perdoado. Perdoe e seja perdoado, para que ele possa caminhar. E trabalhar isso na mente desse filho seria, no caso, o quê? Fazer... Porque não pode falar da vida passada das pessoas, né? Sobretudo se ele fez muita besteira. Nem se ele fez muita coisa boa. Não, isso é segredo. Porque se você souber qual é a missão, você vai fazer porque sabe que é. Não é natural. Não, claro. Você tem que ser bom naturalmente. Tira o crédito. Isso. Sim. Se você sabe que para chegar ali você tem que descer uma escada, você vai descer consciente. Agora, se você descobrir que tem que descer essa escada, isso bate para você melhor. Isso recupera você. Entendeu? Claro, claro. Então, o mundo espiritual é... A gente imagina que é feito do quê? De colônias espirituais que abrigam o espírito depois da morte de acordo com a sua elevação espiritual. Porque tem espírito que quando passa, o físico dele, o perispírito dele está muito marcado. Marcado, e ele precisa, por uma doença, por ilusões que ele teve cá, certo. Então ele precisa de um tempo para ele até poder se colocar para ele qual é a situação dele. Para que ele possa ter o livre-arbítrio de escolher. Senão ele não tem como. Se você vê um espírito que hoje, encarnado, por causa das dificuldades, vai ali e tira a sua própria vida. Sim. Que esse é o maior crime. Tirar a vida, hein? Tirar a vida, esse é o maior crime. E ele pega essa arma de fogo e dá um tiro nessa cabeça. Ele, quando voltar, ele vai ter problemas sérios de cabeça. Isso. Ele vai ser cego. Ele vai ser surdo, porque ele afetou o perispírito dele. E ele tem que sofrer essa consequência. Para fazer voltar ao normal. É. Por que, que Deus botou o ser perfeito e o outro irmão não? Não seria justo. Não seria justo. Só... Porque essa é a palavra. Antes de ser bom, o Pai é justo. Claro. Antes da bondade vem a justiça. Certo. A única coisa que explica uma deficiência em um e a inexistência dela em outro... É o dogma da reencarnação. Isso. Então, se eu acredito ou não, vou viver a reencarnação. Isso existe. Existe e eu vou participar dela. Quando o espírito não acredita na reencarnação, isso. ele acha que não existe isso, como tem o credo cá, que não existe. Quando esse filho desencarna, ele fica de olho fechado e o espírito e não quer ouvir nada. E os espíritos socorristas vão até ele, tentando fazer ele abrir os olhos, tentando falar que ele está espírito, que ele não vai. E ele não tem esse tempo. Então, esse espírito é que tem que ser cuidado. Esse espírito está doente. Essa é a doença espiritual. A pior doença não é a física, é a espiritual. É a espiritual. É, que passa para o físico. Certo. Mas então, essa obstinação em acreditar numa realidade que não condiz... Com a sua essência, no caso de um espírito encarnado, achar que a matéria só, quando ele morre, sofre essas influências desse condicionamento próprio que ele alimentou durante a encarnação. Durante toda a encarnação dele. Ou por um período da encarnação. Ignorando todos os sinais no caminho. Isso. Porque o senhor acha que até os evangélicos, os crentes, os católicos, têm um sinal de que a vida continua como espírito, que a reencarnação existe. É. Todo mundo tem o sinal. É. Quando esses evangélicos fazem, é porque se criou um dogma. Certo. Né, esse? Porque aquele homem que é principal, que chama de pastor, fala, eles acreditam e seguem aquilo fielmente e cegamente. Então, se ele diz que isso não existe, para eles não existe. Tá. Mas quando morre um sangue, um querido, ele fala, está no colo de Jesus, está ao lado. Então, existe uma outra vida. Né, esse? Se está lá, existe um outro plano. Claro. Então, ele se contradiz nisso. Se contradiz, claro. Não é esse? Sim. Ou seja, Todos a verdade está lá dentro. Está dentro. Eles não querem fazer o admitido. Porque se fizer... Se fizer, cai por baixo esse dogma. É, claro. Vai ter que se declarar mentiroso ou ter que recomeçar. Ninguém isso. gosta de recomeçar. Não, não. Mas gostando ou não, se não recomeçar aqui, tem que recomeçar depois. Vai recomeçar em outra vida. Que é a pior. É isso. Certo? E a dona Pombogira passou a ideia pra gente de que a encarnação é como se fosse um mérito muito grande que deve ser aproveitado. Isso é uma oportunidade. Sim. De você melhorar, de você crescer, de evoluir. E só melhora e evolui encarnando. Né? Porque essa que era a minha pergunta. Qual que é a diferença entre evoluir encarnado e evoluir em espírito? Quando você chega na sua evolução de encarnado, e você vem com uma missão, eu vou dar um exemplo para você entender. E para esses que estão vai ouvindo, escutar isso, isso vai isso. entender. Vai. Se numa família de 9 filhos, tem o pai, tem a mãe, mais 9 filhos, a espiritualidade superior, manda um dos 9 que vai ser o esteio de todos. Então, a missão dele é ser o esteio. Uhum. Este espírito encarnou com um propósito. Não foi de se melhorar, mas foi de dar aporte para aqueles outros que estão lá. Então, esse espírito, se ele cumpriu a missão, ao desencarnar, ele cumpriu. Então, ele vai passar para uma nova fase espiritual. Ele não necessita mais encarnar. Mas se for necessário que puxe um espírito para botar uma luz numa família ou num filho, ele é chamado para encarnar. Entendi, claro. Quando é uma missão, ele é convidado. Isso. E na execução das suas tarefas, ele próprio se adianta. Isso. Claro. Mas ali é um caso de exceção. Isso. A maioria é para resgate. Resgate. Resgate, ou seja, prova e expiação. Isso. Mas quando o senhor fala resgate, dá a impressão de que deixou alguma coisa sem fazer. É, deixou. E que só dá para fazer aqui. Aqui, lá em cima não dá. Enquanto não cumpriu o seu caminho aqui, atingir um certo ponto, você não para de encarnar. A gente tem esse termo, nessa terminologia, mestre ascensionado. O senhor já ouviu falar dela? O senhor acha que quando a gente se refere a ela, a gente está expressando a forma correta sobre o assunto? Dizer, por exemplo, eu sou um mestre ascensionado porque eu escapei da roda de samsara, do karma, não encarno mais. Porque eu já passei disso, eu já me elevei o suficiente. Mas com o senhor Tiriri, eu aprendi que, e o que o senhor está falando agora, é um certo tanto de atividade, terminou aquela atividade, não encarna mais. Isso. Esse mestre ascensionado, você se torna quando você cumpre a sua missão na Terra e cumpre a sua missão espiritual. Isso. E aí você vai passar a ser um refletor. Olha, que é o seu caso. Esse. Uhum. Aí você cumpre. Sim. Então eu tenho várias formas de estar aqui na Terra. Uma das formas é como mestre ascensionado. Certo. Que não é a forma que eu estou agora. Agora. E nem nesse médium. Nem nesse médium. Não. Ou seja, nunca o senhor vai incorporar nele como um mestre ascensionado. Sempre como caboclo pena branca. Certo. Mas porque o senhor não quer? Não, porque aqui eu reflito uma luz. Aqui eu tenho uma missão. O meu trabalho aqui é um. Porque isso também é muito sério nas hierarquias. Então. Aquilo que você veio determinado a fazer. Num outro médium, eu posso vir na mesma forma, com esse nome, mas sendo um mestre. Até com o pop pena branca pode ser um mestre ascensionado. Em outro médium. Certo. Para quem ouviu o senhor desde o início agora e encontra contradição, eu vou fazer essa pergunta para o senhor responder, para tirar isso da cabeça da pessoa. O senhor falou agora que o mestre ascensionado, ele completou sua missão física e espiritual. Espiritual. Mas no começo o senhor falou que o que o senhor fez como jesuíta não conseguiu terminar enquanto encarnado. Isso. E aí eu encarnei. Como índio, para passar aquele sofrimento isso, do índio. E ainda não completou. Não completei espiritual. Isso. E como é que o senhor virou mestre ascensionado? Não. Eu, aqui nessa forma, eu ainda estou trabalhando para essa força. Certo. Na forma de mestre ascensionado, é outra energia. E naquela o senhor já completou. Naquela completei. E aí eu venho para um outro trabalho. Com o mesmo nome, mas de forma diferente. Entendeu? Eu entendi. Mas é difícil de entender, porque se o senhor é o mesmo espírito, o histórico do seu espírito como o caboclo perna branca, tem que ser o mesmo do mestre ascensionado, não tem? Não. Mas então existe essa história de mundo paralelo? Você trabalha, quando você é um refletor, eu não falei que eu sou um refletor? Sim, sim. Quando você é um refletor, a luz que está batendo ali agora, que vem do sol, não está batendo aqui. Não. É isso? Sim, sim. Então ali está sendo refletido com mais força do que aqui. É. Mas é a mesma luz. Sim. Então é essa a diferença. Em forma de caboclo, eu venho resgatar. Eu tenho um compromisso com todos que estão nessa casa de resgatar, porque de alguma forma houve uma dívida no passado. Com eles? Com eles, com esses espíritos. Nossa. Até com muitos caboclos que estão trabalhando na casa. Que o senhor está ajudando. Preciso do meu comando. Certo. Dessa reflexão, desse refletor de luz. Sim. Já como mestre ascensionado, não. É outra hierarquia. Certo. Seria, por exemplo, como eu aqui hoje vou trabalhar no escritório com ar-condicionado e lá está tudo bem, porque é um... Mas aí eu também tenho que fazer algumas horas lá de doação, isso, lá no sol. Lá. Isso. Porque ainda tem muito resgate para ser feito. Você lembra que eu falei que é chamado, mesmo um que já tenha passado, é apontado, você tem que voltar para fazer esse trabalho. Claro, claro. Entendeu? Ah, então o senhor está dizendo assim... O meu lado espiritual, para se tornar um mestre ascensionado, eu já cumpri na Terra, mas o físico que ficou e eu não posso mais me voltar, isso, então eu cumpro aqui no lado espiritual. Isso. Agora deu para entender. Claro, assim não existe qualquer dúvida para quem que está ouvindo. Isso. Claro, claro. E o senhor, com essa ordem, com esse trabalho que o senhor faz, o senhor pretende... o senhor está fazendo com interesse pessoal de se livrar dessa dívida do passado, só isso? Não. Qual que é o... É o amor ao próximo. Ela. É desenvolver isso. Uhum. Né? De forma que se volte a ter na Terra, aos encarnados, a consciência de que são encarnados, que vão desencarnar e que tudo que foi feito aqui reflete lá no astral e que as dívidas têm que ser resgatadas. Tem que, não tem choro. Não tem como não fazer. Senão você não evolui. Não, você não anda. Certo. Eu acho, então, até esse trabalho que eu estou fazendo tem ligado a alguma coisa assim. É. Muita gente que, de repente, no passado eu direcionei para o lado errado. E agora precisa voltar a direcionar para o caminho certo. Agora, qual é a forma que você achou nessa encarnação, ou que lá foi determinado, para você fazer esse seu trabalho? Certo. Esse é o seu trabalho. Claro, claro. E aí, se você não fizer, você volta em outro... um outro corpo físico para continuar o trabalho. Certo. Se você não completar isso. Claro. Então parece que a Terra é uma escola. É. Ainda é um planeta de expiação. Certo. De provação. Ou seja, o fato dele ser um planeta de provas e expiações faz dele uma escola. Isso. Se, a hora que se tornar um planeta de regeneração, ele deixa de ser escola? Não, continua. De uma outra forma. Aí vira uma universidade. Olha! Por enquanto, não é. Certo. E... aonde você vai ser especialista em alguma coisa espiritual. Ou seja... em algum raio. Em alguma reflexão dessa luz. O senhor fala, eu assim como o Jefferson que estou aqui hoje por conta do meu histórico. Isso. Então eu vou estar sempre ligado a isso de... a espiritualidade. Enquanto vida você... enquanto você respirar e necessitar desse ar... sim, na Terra. Na Terra você vai estar. E isso tem a ver com o orixá? Tem. Com o fato, vamos dizer assim, que eu sou de Oxalá. Isso. E por causa disso, dessa essência, é ligado à espiritualidade? Oxalá é o grande refletor do ar. Aham. Né? Dessa energia. E você... o que, que você está fazendo? É. A lei... sim. O ar reflete a lei. Sim, senhor. E o que você está fazendo é isso. Ao conversar comigo isso. E com os outros, é buscando uma verdade que cada um vai ter. Se você não está ditando uma verdade. Não, senhor. A intenção não é essa. Não. É que cada um que ouça o que está sendo dito, busque ali dentro de si a sua verdade. Isso é Oxalá. Oh. É a guerra da paz. Nossa. E parece que não, mas tem um efeito muito grandioso. Porque você deixa ali para a pessoa mesmo tocar e sentir por ela mesma. Você não está ditando regra. Não. É ela que vai descobrir. A regra dela. Esse é o maior ensinamento. Oh, meu Deus. Porque pegar uma coisa e fazer um decorado é fácil. Certo. Agora, vou sair de dentro disso ser a regra, porque a regra é diferente para cada um. Certo. Cada um disso ser é um universo. Nossa. De vivência, de experiência, de provação, de aprovação, claro, e de reprovação. Certo. Mas vamos falar um pouco mais dessa essência. Se eu fosse um filho de Ogum, você acha que talvez eu estivesse fazendo isso, mas de outra forma, ou não estivesse fazendo isso? Não ia fazer. Não ia fazer. Você vinha determinar ali. Aham. A função é outra. Certo. O caminho pode ser o mesmo, mas a forma de caminhar é outra. É outra, é claro. Outra. E se eu fosse de Oxóssi? Você vinha pelo encanto, que essa coisa, Oxóssi é o conhecimento. Certo. Esse, ele traz a força do vegetal, certo, da energia vegetal. Uhum. Então ele é o conhecimento junto com o sangue. Uhum. E você viria nessa forma, nessa sede do conhecer. Sim. E você tem uma sede de conhecer, mas é a sede de conhecer o outro falando. É mesmo. Não de ficar buscando o escrevedor e fazer os escritos. Sim. Não é isso. Claro. É das experiências, do que foi vivido. Ah. Ou eu estou errado? Não, está certo. É por isso é a essência que eu busco. É claro, isso. Claro. Se fosse o sócio, não. Você ia buscar o escrito. Que também é importante. Não, claro. Também é importante. Mas sim, desde que reflita o verdadeiro. É, claro. E, então, é importante saber a essência que a gente tem, ué? É. Porque isso faz toda a diferença para saber se eu estou no meu caminho ou não. Isso. Não adianta você hoje querer ser um guerreiro se você é paz. Realmente. Como que você vai ser um guerreiro? Não dá. Muitas das vezes você se pega assim, eu podia estar fazendo outra coisa, eu podia estar ganhando mais banco, podia estar. Mas a sua essência não é disso. Não. Então não interessa para você, não satisfaz você em espírito esse ganhar banco. Você quer é esse trabalho. Certo. Porque a sua missão, consciente ou inconsciente, é essa. É essa. É essa. Claro. E, então, essa essência que vem carregando em milênios e milênios e formando o espírito que eu sou. Isso. Claro. E, no caso, Oxalá, mas podia ser um filho de Oxum também. Pode. Claro. E aí aquela essência que indica a fonte dele. Isso. Porque quando a gente fala orixá, pai, a gente tem muita dificuldade orixá, de entender. O orixá se faz em você de três formas. Olha lá. A onisciência, a onipresença e a onipotência do Deus maior. A onipresença em você é Oxalá. Vamos lá. A onisciência de Deus em você é Oxóssi. Oxóssi. E a onipotência de Deus em você é Oxum. Ah. Então são formas diferentes, que somado dá um. Você tem o guerreiro da paz. Claro. Conhecimento. Que guerra é essa? A guerra do conhecimento. Claro. E a emoção para isso. Nossa. É, toda essa coisa emocional é dessa deusa. Deusa. Eu que chamo de deusa, mas é dessa deva da natureza. Certo. A água doce, ela reflete emoção. Oh, meu Deus. A maior condutora de energia que se tem na Terra é a água. É. Se você pega um copo com água. Sim. E se você plasma nesse copo que aquilo vira um remédio para a sua doença, ela vai se transformar. Vai. Vai. E esses três que o senhor falou, esses são os meus, não é de todo mundo. Não. Cada um tem o seu. Esse é o seu. Cada é isso que te diferencia de um outro filho de Oxalá. Ah. É esse ternário. Esse ternário. Ou seja, Oxalá é aquela essência que vem de milênios. Isso. Oxóssi entrou quando? Nessa encarnação? Não, já vem dentro da outra, porque tem que se fazer de três. Sempre é um ternário. É uma trindade. Desde o começo é Deus três. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Certo. E se eu tivesse assim, no caso, para os outros entenderem, Iemanjá no lugar de Oxum? Você seria muito rígido. Ah. Porque Iemanjá é a mãe rígida, é a senhora das águas. É. Eu não falei para você que as águas compõem a maior parte do corpo? Foi. E da terra? Foi. Então ela é muito rígida, é uma mãe muito rígida. Então você ia estar muito rígido nesse caminho. Certo. Você não ia ter essa mabialidade de lidar com o espírito, de lidar com as entidades, de perguntar. Ah, você traria uma coisa formada. Claro. Você vê que se você não usa, você tem uma meta, uma diretriz. Sim. Mas vai acontecendo a maneira que você vai conversando. Certo. E que nós vamos respondendo. Claro. Se você tivesse o ternário findando Iemanjá, você teria, como se fala, uma coisa já pré. Porque Iemanjá é muito... Metódica. Esse. Uhum. É como de uma mãe. É, claro. Entendi. Então, sabendo bem essa leitura, a gente conhece a gente mesmo. Que é o grande fundamento da Umbanda e do Candomblé. É o ser se conhecer. Ah, claro. É só isso. Você não vai ser mais nada além do que você é. E se você se conhecer, se eu sei que eu sou um filho encarnado, sou filho de Oxalá, e que minha missão é paz, mesmo que seja com guerra, mas é a paz, eu não vou fazer uma coisa que seja de luta. Estou fora do meu caminho. Está fora do seu caminho. Claro. Você não vai vibrar bem nessa energia. Sim. Você pode até fazer, mas vai desperdiçar uma encarnação. Oh, meu Deus. E enquanto eu estiver fazendo alguma coisa que está fora do meu caminho, eu vou me quebrar inteiro. Isso. Porque não é a sua essência. Está fora do seu elemento. Está fora do seu dom. Do dom. Isso. É igual uma planta que fica só no escuro. Ué. Ela não vai ser igual uma que precisa realizar aquela troca de energia para liberar um ar. Sim, não vai ser. Não vai ser. Claro. E essa sequência também conta, ou seja, Oxalá, Oxóssi e Oxum, essa sequência conta, se fosse Oxum, Oxalá e Oxóssi, seria diferente? É diferente. Seria, né? Porque nas encarnações que você vai ter, sempre você vai vir com esse ternário. Hoje, se você está, a sua onipresença é de Oxalá. Mas em outra pode ter sido da Oxum. Ah. E por causa do seu emocional, alguma coisa ficou faltando. Ah. E aí você volta. Olha. Até completar o que os três caminhos deram para você fazer. Que na realidade é um só. São três vias que vão dar em um lugar. Claro, claro. E já são placas bem grandes, indicadoras do que eu devo fazer. É. E até do como. Isso. Como caminhar. Eu não vou fazer uma coisa que eu não tenho competência, que eu não tenho essência para fazer aquilo. Certo. Mas se é assim, pai, todo mundo pode chegar para o senhor e falar, ei, qual que é o meu ternário? Nós fala. Nós indica. E não cobra nada? Não. Isso não tem que cobrar, isso é seu. Como é que eu vou cobrar uma coisa que é sua? Mas ele disse que só o Búzios revela. Não, não. Você pode nunca ter ouvido falar em orixá, nesse ternário, e está vibrando a sua energia. Claro, vocês veem isso com facilidade. É esse. Como tem muito filho que entra cá e quer fazer parte da casa. Certo. E o que eu digo, meu filho, se você não tem que fazer, você não tem que estar desenvolvendo, se você não veio para isso. Você pode ser um assistente, um contribuinte, uma pessoa grata à casa, mas não precisa ser da casa, não precisa entrar. Certo. Agora, os que precisam entrar têm as responsabilidades. Isso foi assumido antes. Quando se diz assim, você precisa trabalhar, você precisa botar sua entidade inteira, é porque você fez esse acordo antes. Aham. E tem muitos que não fizeram. Não fizeram. O caminho é outro. Claro. Não quer dizer que não possa vir cá, receber uma ajuda, receber uma palavra, mas não precisa fazer parte. Então, quanto a isso da pessoa estar numa gira, estar se doando ali, e a definição de incorporação, ela não tem muito certo na cabeça dela, daí ela está recebendo intuição, está se achando incorporada. Como que o senhor vê isso? É para corrigir? Se ela está incorporada, ela tem a missão. Certo. Quando ele não tem a missão de incorporar, mas tem a missão de estar, a gente se chama Ogan. Certo. Ou Cambono. Claro. É isso? Que vai ajudar a quem vai incorporar. Quando não tem essa missão, não precisa entrar. Pode frequentar, pode ser frequência, seguir o caminho, mas não precisa estar dentro da religião. Claro, claro. E agora o senhor percebe que a Umbanda muitas vezes cria essa dependência das pessoas. O senhor chega lá, o senhor fala uma coisa, ela se deu bem com aquela informação, e amanhã, semana que vem, na hora que ela estiver triste de novo ou com dificuldade, ela volta a procurar o senhor. Não cria dependência isso? isso. E para evitar isso, já está tendo um movimento astral onde a consulta está sendo muito limitada. Limitada? É. Por quê? Os filhos, às vezes, ficam na dependência, como você falou, de ter que ouvir o outro falar. Ixi. E muitas das vezes eu canso de falar com os que vêm até a mim, sim, para e reflita. E o que você entender nessa reflexão, venha conversar comigo. Aí nós vamos conversar. Oh, meu pai. Mas primeiro eu quero que você pense. Certo. E reflita o que está acontecendo. Mas não é para todos. Não é para todos. Tem uns que precisam que você puxe pelo braço e diga, está errado. Claro. Viu? Não é por aí. Mas tem outros que não. Você só pende, só precisa falar. Pense, reflita. Quando a gente pergunta-se a respeito do futuro da humanidade, a gente ouve algumas entidades dizendo sobre as três raças, e que tem a raça vermelha também. Isso. O senhor pode falar um pouco dessas três? Eu sei que talvez o pai queira falar um pouco também, mas um pouquinho dessas três raças e a raça vermelha, o que ela contribui e como que... Eu posso falar muito da raça vermelha. É, então. Essa raça vermelha, quando se era tudo uma coisa só, e que houve esse rompimento, um conhecimento, são como se fossem tribos que se separaram, que viviam juntas e se separaram. E cada uma dominava uma coisa, cada uma tinha uma forte energia, e que essa energia foi partida. Ai. Foi separada. Certo. E hoje o trabalho da união é isso, é formar essa energia de novo como una. Uma única energia. Uma única fé. Um, sim, único credo. Não quer dizer que esse credo tem que ter só um nome. Mas a força espiritual ser uma só. Certo. Misturar essas três raças aí, é esse o objetivo? Somar. Porque o Brasil tem essa miscigenação, né? Tudo tem aqui. Uma misturança de todas as raças. Isso. Mas o senhor não está querendo se referir a isso. Está dizendo espiritualmente. Espiritual. Isso não se mistura, soma. Soma. Porque misturar vira um negócio diferente. Não serve. O café tem que continuar sendo café e o leite continuar sendo leite. Isso. Claro, e suco de laranja, suco de laranja. É isso. Claro, suco de laranja é vermelho, o café é energia negra. Escura, como que o senhor se refere? Africana? Raça negra. Da raça negra. E o leite, no caso, seria a raça branca. Raça branca. Agora, a gente chama hoje em dia as diferentes raças, que as pessoas dizem raças, como etnias. São diferentes etnias e a raça é a raça humana. Para que não haja racismo, isso, essa palavra. Então, por isso que tirou essa ideia de a raça negra, a raça branca, a raça amarela, a raça vermelha. Para que não existisse esse racismo entre pessoas e chamou raça humana e etnia, a etnia negra, vermelha. Isso vocês foi um mecanismo que vocês precisaram, sim, fazer aqui na Terra por conta do próprio preconceito. Certo. Da impossibilidade de enxergar o outro como irmão. Claro. Mas no astral não tem isso. Não tem. São três raças. Raças. Porque raças. Quando o senhor fala em raça, o senhor está se referindo também a algo relacionado com o passado e a plantação de sementes, isso, de seres estrelares. Isso. Ah, então remete a isso. Isso. Por isso que são uma três raças. Muito mais alto. Claro. E essas três raças, então, ou seja, que chegaram e plantaram suas sementes aqui. Isso. Tudo com ordem e permissão do alto astral. Astral. Claro. E aí elas chegaram aqui. E tudo se separou. Se tudo é programado antes de encarnar, essas três raças se separaram também para poder oferecer a escola que esses espíritos precisariam. Senão não tinha. Para prova e expiação. Isso. Não tem nada errado na separação delas. Não estamos, vamos unir porque está tudo errado. Não. Não. Porque é o momento. O momento é de união. Certo. É de voltar à raiz. É. Porque já se experienciou o que deveria se experienciar. Certo. Agora começou o processo de refusão. Claro. Você entendeu? De, sim. De começar a fazer. Que é um processo. É um processo. Não quer dizer que daqui a mil anos vai estar pronto. É um processo. Que para nós é atemporal. Não tem esse tempo de terra. Não tem. Não. É tudo um preparado. Claro. Tudo uma preparação. Quando você faz uma receita, cada coisa vai levar um tempo. E um objetivo. Eu ouvi uma discussão ontem, dizendo que uma pessoa com a outra falando assim, ah, mas você, eu tenho índio no meu sangue, então eu sou da raça vermelha. O outro diz, ah, mas todo brasileiro tem índio no sangue, todo mundo tem da raça vermelha. Daí o outro disse assim, ah, você é índio, você entende a natureza igual os índios que entendiam? Você nunca vai entender a natureza do jeito que o índio entendia. Que jeito que é esse que vocês entendem a natureza que a gente não consegue entender? É a natureza como mãe. Uhum. De tudo. Certo. Inclusive sua. Uhum. Nossa. Que tudo é da natureza. E o culto a ela é muito importante. É o mesmo que você está se cultuando. Uhum. Quando você faz alguma coisa que te faz estragar o seu físico, você está indo contra a natureza. Então não é só arrancar uma árvore. Ah, o mal contra a natureza não é só um pensamento isso. Negativo. Um pensamento negativo? Esse. É um mal com a natureza. Com a natureza. Nem que seja a sua própria natureza. Esse. É essa a definição. Porque você é um ser da natureza. Certo. Então, ferir a natureza é quando você também está se ferindo. Nossa. Você está indo contra o princípio de Deus, que é a natureza. Parece que o senhor associa a natureza com o que é natural. Isso. Uhum. Não com a árvore, com flor, com planta. Isso tudo faz parte desse planeta. Certo. E com os seus. Certo. E cada um tem sua vida independente. Uhum. Sendo que há uma diferença do ser humano. Uhum. Ele pensa, ele raciocina. Oh. E é isso que tem que ser despertado. Tirar o ser animal, que é o ser humano, e tornar ele num ser pensante. Pensante da luz que ele traz. Olha. Ô pai, a gente está chegando próximo dos 10 minutos finais. Eu estou pensando aqui que quem acompanha a gente e gosta desse assunto vai querer que eu pelo menos tivesse, se o senhor quiser dizer, não vou falar sobre isso, tudo bem, mas que eu pelo menos tivesse perguntado que o senhor desse o nome a essas 7 hierarquias, que o senhor falou que tem 4 e depois 3. Dar um nome para ela, o senhor falou que são os elementos. Mas isso já era outra conversa. Tem 7 hierarquias da Umbanda e 7 hierarquias do oposto. Qual que é o nome que o senhor dá para essas 7 hierarquias? Existem vários nomes. Uhum. Se eu for dar um aqui, uns 7 aqui, você vai encontrar um outro grupo que vai dizer que não é esse. Que vai querer brigar. Esse. Então, e aí, se eu disser outro, o outro vai falar que não é esse. Não, são 7 hierarquias. Certo. Através dos elementos naturais. Das forças naturais da Terra. Certo. Então, aí o elemento fogo, você não tem outro nome para dar. É elemento fogo. Sim. Chame ele Alashiro ou Orixalá. É elemento fogo. Olha. O elemento ar, seja ele Ogum ou Agnós, é o mesmo. E o elemento ar? Esse Orixalá. Ah, é. O senhor falou. Claro. E o elemento terra? Esse vem com chamado de Ori e Orimá. Numa dissidência, em outra dissidência, vem chamado o reino do Mulu, reino do Obaluaê, que é o reino da terra. Certo. Mas se for nomear cada uma, você tem vários nomes. Que os índios chamam, nós índios chamava o sol de Tupã, o grande Tupã, o grande Deus que era o sol. Sol. O sol que iluminava. Uhum. E pra, no candomblé se chama Omulu, outros chamam Oxalá, não importa, o que importa é que é o sol. Certo. Que é a energia que ele emana, olha, que é a energia do fogo. Então não deve ter muito interesse da nossa parte de saber nome. É, e sistematizar o negócio. Não. Senão você cria a tal barreira e aí nada mais entra. Aí, e a sabedoria, dogmatismo. A sabedoria é uma porta aberta. O que eu sei que hoje é verdade, eu tenho que estar aberto para amanhã não ser tão verdade. Claro. Porque pode vir um outro comando. Um outro Mas comando. Mas se eu me fecho, e se eu me fecho na minha verdade, eu não vou querer escutar a sua. Ixi. Porque eu estou me fechado na minha. E eu tenho uma verdade na qual me fechar. Isso. Claro. E quem produz isso normalmente já deve ficar pensando, olha, você vai ter ferramenta, só vai atrapalhar lá na frente. Isso. E já não faz isso já. Quem quer se comunicar, o senhor quer comunicar comigo, a gente se estabelece aqui um padrão, olha, quando eu falar isso significa isso, e a gente se comunica. Pode ser sinais, pode ser olhar, pode ser gestual, sim. Nem esse, pode ser um grito, pode ser um tambor. O que é importante é o quê? A comunicação. Não como. Não como ela está sendo feita. A palavra que eu falei, se o senhor entendeu, não precisa ficar de lei para todo mundo falar, para o outro entender. Isso. Ah, claro. Senão você cria dogma. Dogma, ué. E o que nós estamos falando é justo isso, que o dogma não serve. Certo. Porque o dogma emburrece. Ixi. Endurece a cabeça humana. Não é isso? Se você segue aquilo com muita rigidez, você fica duro naquilo. Duro. E aí não entra mais nada. Não entra. Você não absorve mais nada. Certo. Outra pergunta que eu não posso terminar sem fazer. Qual que é a atividade do caboclo plena pena branca? E se qualquer um pode chamar o pena branca para sua coroa de trabalho espiritual? Não. Qual é a atividade? Vamos lá, primeiro. Aí eu vou falar da minha missão aqui. Isso. Neste terreiro. Que pode ser diferente em outro. Entendi. A missão nesse terreiro é de comando da casa. Claro. É de refletir a lei divina aqui nessa casa. Certo. Em outros terreiros, possa ser que não seja a reflexão. Seja só ajuda. Certo. Então, nessa casa é refletir a lei divina. Isso significa o comando. Uhum. Qual foi a outra? A outra é do caboclo, qual que é a função dele? E se eu posso... É, de tanto gostar do pena branca, querer ter um pena branca comigo. Isso. Você não vai ter um pena branca, você pode ter um pena verde, você pode ter um pena azul, você pode ter um... O que é importante nisso? São todos caboclos. Claro. Esse é que importa, é o que eu falei. Dar um nome à hierarquia, eu posso dar outro nome para mim. Claro. Posso dar meu nome de um pássaro. Certo. É esse? Certo. O que importa é o quê? A minha missão aqui. Sim. O que, que eu vim fazer? O nome é só para ser chamado. Só? Só isso. Oh, meu pai, claro. Então, e também isso surge muito do nosso, da nossa própria experiência e anseio, porque viu incorporado um caboclo com uma roupa mais bonita e aquele lá chamava pena verde, agora o meu tem que ser pena verde. Isso. E aí é onde entra a ilusão. Ixi, que não é ruim, mas é um tempo que o senhor falou desperdiçado. Isso. Ah. Não vai ser proveitoso. Certo. Proveitoso é você deixar emanar de você. Qual é seu nome? É José. É um caboclo chamado José. E quem vai dizer que não é? Importa a força. O que importa é a força dele, a missão dele está sendo cumprida. Está sendo cumprida. É isso. E está havendo harmonia entre o aparelho e o espírito. Ele teve um cheiro na Terra que codificou toda essa hierarquia. E botou como chefe de falange... Caboclo Pena Branca, chefe da outra falange, caboclo do Batão da Guia. E os filhos na Sete terra. Sete flechas. E os filhos na terra começam a seguir isso assim. Que é o melhor e eu quero pra mim. É só aquilo ali. Uhum. E não é. Não. Isso tudo é aberto. Ele codificou o momento para aquele trabalho dele. Ixi. Não o momento, não a coisa toda, não o total. Não dá pra codificar. Não tem como. Não. Nem codificar e nem sistematizar. Se você falar quantas plantas tem nesse planeta, você vai conseguir fazer contador? Demora, hein? Não, e não vai conseguir, porque a cada dia nasce mais um e morre mais. Realmente. Quando você chegar no final, já morreu a metade, já nasceu mais da metade. Já. Então nunca vai chegar. Nossa. E é o mesmo significado para isso. Mesma coisa. Tá certo. E quando... uma outra dúvida que ficou também. Quem tem o guia-chefe... Qual que é o trabalho dele no oráculo espiritual da pessoa comparado com os outros que trabalham também? De mil que nascem, vem cá, um vem com a missão de ter uma casa religiosa. Eita. De ter um templo religioso, certo. Seja ele qual for. Uhum. O que que acontece? Muitos olham esse comando, olham essa energia e querem fazer também. Aonde a força está na união. A força não está em você ter um terreiro grande, cara, com muitos filhos, trabalhando em prol do bem da humanidade. Não é a mesma coisa de você ter 10 separados. Porque você não vai saber se esses 10 vão estar na mesma doutrina, na mesma linha. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim. Então, de mil nasce um. Então, o guia-chefe é indicado para esse um. Por isso é que tem tanta desavença fora. Distorção. Sim. Porque nem todos que estão no comando são de comando. Por exemplo, meu guia-chefe é o caboclo. Quem tá no comando é o preto velho. Não. Não é isso que o senhor quer você dizer. Você não é um filho que veio para um comando. Ah. Então toda a sua parte espiritual não veio para comando. Ah. Ela veio para ajuda, para auxílio. Entendeu? Agora tem um que veio para o comando. Certo. E esse vai se destacar. Ah! Ou seja, isso depende do médium e da missão dele. Da missão dele. Da missão dele. Então, no caso, eu aqui não tenho um guia-chefe. Se você tiver um guia-chefe, eu não estou dizendo que você não tem. Claro. Se você tiver, no futuro você vai ter uma casa. Porque esse próprio guia vai se manifestar e querer a casa dele. Porque é a missão dele. Certo. Porque ele vai ser guia-chefe de quê? Se ele não tiver os seus Nossa. Ajudantes. Claro. Não, você é um dos ajudantes. De grande importância, assim como ele. Claro. Mas de missão diferente. Diferente. Então tem muito médium que não tem guia-chefe, não. Que trabalha na Umbanda hoje. Tem um guia responsável por aquela mediunidade, mas que não Isso. tem o cargo de ser chefe. De Entendi, comando. Claro. Então todo mundo tem um guia responsável pela mediunidade. Esse. É esse que tem que ser o guia de frente, que Isso. os outros dizem? Isso. Ser guia de frente significa o quê? Aquele que traz as mensagens do alto. Aquele que vai falar o que está certo, o que está errado para aquele médium, não para os outros. Para o médium dele. Esse é o guia da pessoa. Quando se fala guia, o que, que significa essa palavra? Que orienta, né? Que vai orientar. É. Agora, se ele orienta o outro e não orienta o dele, claro. Não dá certo. Certo. Então, o guia é isso. Uhum. Aquele que vai te guiar no caminho espiritual. E o guia-chefe é aquele que vai observar se esse caminho está certo. Mas se eu tenho, por exemplo, o guia-chefe, que é o caboclo, daí eu só incorporo preto velho, por causa toda semana só tem consulta com o preto velho acaba ficando de frente? Não. Então não é de tanto usar que fica de frente? Não. De frente é de frente. O primeiro é o primeiro. Mesmo que ele não venha, mas ele é o primeiro. Então por que às vezes a pessoa diz, ih, você está com o seu Exu de frente, vai ter que fazer um ebó aí, tirar um negócio. Fazer um sacudimento. Se o seu Exu está de frente, para que vai fazer ebó? Se ele veio, ele é o executor da lei. O que eu vou dizer, o seu Exu está de frente. O que, é que você está fazendo que está prejudicando a sua encarnação? O senhor diria isso? É. Mas então não é saudável ter o Exu de frente? Não, não quer dizer que ele esteja ali. Ele pode também estar ali te ajudando a passar por uma dificuldade. Aham. Vai depender do caso. Claro, claro. Então, o que eu estou dizendo é que ele está de frente. Não significa que ele foi colocado ali, que tem que te tirar. Ah. Tem que saber o porquê que ele está ali. Claro. Em que missão ele está? Aí se faz com alguma coisa. Mas primeiro saber por que está ali. Até quem não é da Umbanda tem isso? De ter essas entidades e uma está de frente? Tem. Que é o que eu falei. Não precisa estar numa casa de Umbanda. Não. Para ser um filho de Umbanda. Para ser um filho de Umbanda. Ter uma entidade. Ter um guia que comande a espiritualidade dele. Certo. Quando ele passa num lugar onde tem uma leitura, e que aquela leitura vai ser boa para ele, esse guia pega assim e faz ele olhar. Faz ele olhar. E sentir a atração de fazer a aquisição daquilo para poder fazer. E quando ele fizer a lida, ele vai entender o porquê. Certo. Aquilo vai abrir um caminho para ele. Que mensagem que o Caboclo Pena Branca passa para nós, assim, as pessoas da Umbanda, que são dirigentes de todas as casas, se pudessem ouvir isso agora? A verdade universal. Se todo dirigente puder entender que todo comando é da espiritualidade, não é seu, que nós somos uma centelha muito pequena e que só a soma dessa centelha é que chega até o alto, nós estamos fazendo a Umbanda, praticando a Umbanda. Uhum. Ao contrário, pode ter outro nome, menos essa Umbanda. Oh, meu Deus. E que mensagem o senhor teria, então, para quem é dirigente no candomblé? O candomblé significa culto à natureza. Uhum. Então, vamos olhar mais para os seus médios, para os seus trabalhadores da casa. Vamos evoluir esses trabalhadores. E não só se autopromover. Nossa, pai. Isso. Autopromoção. Isso. o que se vê muito é que eu sou Tata, eu sou fulano. É. Não é nada, é igual. É igual. Você pode ter uma missão diferente, como eu farei. Você pode ser esse mil, esse um de mil que nasceu. Sim. Mas isso não te torna melhor. Você é igual ao outro. É. As missões é que são diferentes. Sim. Então entender isso dentro do candomblé. Tá certo. Claro. E agora, para quem está ouvindo o senhor aqui agora e acompanhou até agora, é porque realmente está estudando, quer se melhorar. Está ouvindo o caboclo. Esse, que mensagem o senhor dá de ânimo, de perseverança? Ele está no caminho certo, essa pessoa? Não desista nunca. Questione sempre. Se auto-questione sempre. Certo. E sempre busque a verdade dentro de você. Claro. Porque lá está a verdade. Oh, meu pai. E por que que o senhor, como caboclo, chefe dessa casa, aceitou esse convite de ensinar a gente nesse trabalho do diálogo com os espíritos? Porque é isso que está faltando. Escutar o que nós temos para falar. Certo. Porque cada um vai falar uma coisa. Sim. Mas somando tudo o que é falado, se torna uma grande coisa. Oh, meu Deus. E aí se pretende com isso essa união. Ele está falando de forma diferente, mas é a mesma coisa que eu penso. Então somos iguais. É isso o resultado do seu trabalho. Sim, senhor. Tá certo, então. Então, antes da mensagem final, só vou pedir ao senhor que, nas suas possibilidades, o senhor sempre me ajude para que esse trabalho cresça e leve no coração das pessoas sempre uma palavra de instrução. Siga essa missão. E sempre sem a pretensão de ditar a norma. Não. Quem dita é lá em cima. Ah, é. Você só vai ver que norma é essa. É. Só isso. Sim. E apresentar. E quem está ouvindo, quem está vendo, é que vai tirar as suas... Sim. Tirar as suas verdades, claro. Daí. Não é isso? Sim. Eu não tenho a verdade absoluta e nem nenhum outro. São verdades. E cada um vai pegar aquela que é melhor para que bate melhor com o seu eu. Com essa voz interior. Quando as pessoas dizem que tem que pedir ajuda, pedir o amparo, pedir... E eu estou fazendo isso para o senhor. Se eu não fizesse... O senhor não ia se importar? Como é que funciona isso? Porque a gente tem esse entendimento. O guia sabe que a gente precisa, não precisa pedir. É o que eu falo. Não precisa pedir verbal. Aham. Você não precisa verbalizar. É. Você pode chegar aqui, tá tendo uma sessão, você sentar ali na cadeira, e eu, da onde eu estiver, eu entender a sua mensagem, e eu vou te ajudar, sem eu precisar nem chegar para falar com o senhor. Oh, meu Deus. Quando os filhos saírem daqui, eu estou bem. Passou aquele nó que eu estava no peito, passou aquela angústia. Ele foi atendido. Foi atendido. Sem precisar falar nada. É. Então essa pedida de ajuda é isso. Não precisa verbalizar. Não precisa. Você chegando e estando mesmo numa casa de Umbanda, ou aonde for, você vai ser atendido. Vai ser. E o próprio fato da pessoa se amar e estar no caminho dela, fazendo o que ela gosta, já é, de certa forma. Fazer com amor. Uhum. Seja o que for. É. Varrer isso aqui. Se você fizer com amor, isso vai ficar muito limpo. Oh, e é isso que importa. É. Então vamos lá. Passa uma mensagem final para quem acompanhou a gente até agora. Os ensinamentos do Caboclo Pena Branca. E vai que guardar continue no coração. Na luz. Sim. Que tenham muita fé em Oxalá, ou o nome que quiser dar, mas que tenham essa fé e que propaguem essa fé. Não tenham vergonha disso. Porque o que tem muito é essa vergonha. Não tem que ter. Tem que ter orgulho de ser um ser pensante e não permitir que ninguém embuta nada na cabeça. Você vai prestar atenção no que é dito e formar a sua palavra. Aí sim está saindo de dentro do ser. Oh, não está sendo embutido. Essa é a mensagem. Graças a Deus. Isso. Tá Chama certo. Te abençoe. Então. Muito obrigado. Isso. Seu caboclo, graças a Deus. Cascata sem saber o que fazer.